Aqui na quebrada é assim que os moleque cresce. É o som de rap, irmão, é o som de rap. Cobrando o errado e correndo pelo certo. Aqui é o som de rap, irmão, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap. 1997, tudo começou, éramos pivetes. Moleque até hoje pela rua cresce. O som de rap, rap. Tamo junto na batida sonora do gueto. Correndo pelo certo, maluco, fazendo só o que é correto. O erro acontece, mas o rec permanece nele, irmãozinho. Acha que o bagulho é mamão, engatilha a mente, neguinho. Tipo assim, só quem é das antigas que neguinho sabe que o rap é foda e não é moda e não nasceu pra iludir. Na quina eu vi, na escola eu vi, no som da Smurf eu vi explodir. Os bombos, pesos, pancadão e as letras que faz refletir. Aqui na levada, na caminhada, ninguém quer levar na cara, mas se caiu, levante. Guerreiro segue adiante, mostra as armas, preparado pro que der e vier. Vai na fé, na inteligência, a consequência é sempre a vitória. Tão de pé, tão secreto de ladrão, família, quatro elementos. Vai vendo, na rueira tamo sobrevivendo. Aqui na quebrada é assim que os moleque cresce. É o som de rap, irmão, é o som de rap. Cobrando o errado e correndo pelo certo. Aqui é o som de rap, irmão, é o som de rap. É o som de rap. O som de rap, moleque, o som de rap, o som de rap, o som de rap, o som de rap, o som de rap, o som de rap. Então, onde coelhos termina, levo mal. Microfone vira armamento de munição vocal. Me lembro pequenininho nos ralezinhos da favela. Chinela nos cotovelos, gozi uma bala e já é. Sem essa guerra de treta de lombra com os amigos, no máximo as bigas. Paga as biloca, bandido. Desse modelo aí cresci também, vários cresceram. Alguns do mal, outros do bem, nós ali no meio. Vivia a barreta, ciclone era um sonho. Pra fim de semana tá no rolê com os mano. E só constava nos raids racionais e exílio. E esse chão é ruim. Nos amarelos sempre foi assim. Quantos era igual a mim, hoje não tão aí. Posso falar que através do rap eu sobrevivi. Pra justiça e um bom som pros irmãos da quebrada. Sou louco armado de raciocínio e não dá nada. Aqui na quebrada é assim que os moleque cresce. É o som de rap, irmão, é o som de rap. Cobrando o errado e correndo pelo certo. Aqui é o som de rap, irmão, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. Assim que os moleque crescem, eu sei. Comigo não foi diferente. Mais um amante do rap. Iniciei pelo Blake e hoje sou MC. Muito obrigado, senhor, por me fazer prosseguir. Honrando sempre a camisa. Correndo sempre no certo pra resgatar os moleque. E a sociedade esquece. DNR, só filmar correria. Atividade sonora de noite, noite e dia. Curtindo um rap, dançando um break. DJ nas picapes fazendo squash. Grafite é arte com todas as partes. Assim que os moleque crescem. Os mano e as mina curtindo de boa. Os grave que tima que bate no peito. Que causa efeito que nega alucina. Aqui na quebrada é assim que os moleque crescem. É o som de rap, irmão, é o som de rap. Cobrando o errado e correndo pelo certo. Aqui é o som de rap, irmão, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap. É o som de rap, é o som de rap.